Yeah, você finge e eu finjo que acredito. Não tem nada não, é tudo recíproco. Você de lá e eu de cá, assim nós vive. Se quiser sentar, let go, só me liga. Você finge e eu finjo que acredito. Não tem nada não, é tudo recíproco. Você de lá e eu de cá, assim nós vive. Se quiser sentar, quem é só essa bebê? Chamando atenção no baile. Passa desfilando de vestido da Versace. Sempre joga bunda quando aquela onda bate. Ela é minha baby e disso também sabe. Sempre fala que quer tá comigo. Não tem nada não, é recíproco. Eu sei o seu endereço e se quiser te busco. Role no meu pulso, brilha muito com seu olhar. Sempre fala que quer tá comigo. Não tem nada não, é recíproco. Eu sei o seu endereço e se quiser te busco. Role no meu pulso, brilha junto com seu olhar. Você finge e eu finjo que acredito. Não tem nada não, é tudo recíproco. Você de lá e eu de cá, assim nós vive. Se quiser sentar, let go, só me liga. Você finge e eu finjo que acredito. Não tem nada não, é tudo recíproco. Você de lá e eu de cá, assim nós vive. Se quiser sentar, só me liga. Você finge, eu finjo que acredito. Quer me atingir, rendendo pros amigos. Eu já me cansei dos seus joguinhos. Quem esses asas, cola lá em casa. Ela falou piccolo, piccolo, piccolo. Diz que eu sou búfalo, búfalo. Ela carece de um amor recíproco. Quem me conhece sabe que sou eu. Ela arruma um rímel pra poder me olhar nos olhos. Porque ela sabe que se olhar no meu olho, eu não olho, me olho no fundo da minha alma e se perdeu no labirinto. Porque ela finge, finge, eu finjo que acredito. Quando de quatro no corpo, tipo, tipo, me finge deixar. Se eu quiser sentar, se eu te ligo. O tempo passa. Quero mais disso. Mais esse licor 43. Mais esse gás que eu sei que cê tem. Tô despreocupada com o que vem. Com certeza faz passagem sem ir. Já passou da vez de fingir que eu não quero mais. Já passou das três, eu cansei do seu tanto faz. Muito mais que você um dia sonhou. Mais do que as outras te proporcionou. Algumas coisas na mente. Desculpa se eu for ausente. Não foi você quem disse que queria algo comigo. É que eu disse isso antes de conhecer seu amigo. Não foi você quem disse que não ia dar vacilo. Eu alcoolizei e o álcool aumentou o libido. Você finge e eu finjo que acredito. Não tem nada não, é tudo recíproco. Você de lá e eu de cá, assim nós vive. Se quiser sentar, let go, só me liga. Você finge e eu finjo que acredito. Não tem nada não, é tudo recíproco. Você de lá e eu de cá, assim nós vive. Se quiser sentar, let go, só me liga. Só me liga. Mas se quiser sentar, só me liga. Só me liga. Só me liga.